CD 27. Capítulo 27. O esconderijo definitivo. Não havia como conduzir o dragão. O animal não via onde estava indo, e Harry sabia que, se lhe desse uma guinada ou virasse de barriga para cima em pleno voo, eles não poderiam se agarrar às suas costas largas. Apesar disso, à medida que ganhavam altitude, Londres se desdobrava abaixo como um mapa verde e cinzento. Harry sentia um avassalador sentimento de gratidão por uma fuga que parecera inviável. Deitado sobre o pescoço da fera, ele se aferrava com toda a força às escamas metálicas, e o vento fresco acalmava a ardência e as bolhas em sua pele. As asas do dragão abanavam o ar como pás de um moinho. As suas costas, fosse por prazer ou medo, Harry não saberia dizer, Ron não parava de xingar aos brados, e Hermione parecia chorar. Passados uns 5 minutos, Harry perdeu um pouco do medo imediato de que o dragão fosse se desvencilhar deles, porque, aparentemente, sua única intenção era se distanciar o máximo de sua prisão subterrânea. Porém, a questão de como ou quando iriam desmontar continuava a apavorá-lo. Ele não fazia ideia de qual era a autonomia dos dragões para voar sem precisar pousar, nem de que modo este espécime, que mal enxergava, localizaria um bom lugar para o pouso. Harry olhava constantemente para os lados, imaginando que sentiria a cicatriz formigar. Quanto tempo levaria para Voldemort saber que tinham arrombado o cofre da família Lestrange? Quando os duendes de Gringotes avisariam Bellatrix? Com que rapidez perceberiam o que fora roubado? E quando dessem por falta da taça de ouro? O que fariam? Voldemort saberia finalmente que eles estavam caçando Horcruxes? O dragão parecia ansiar por ar mais frio e fresco. Gradualmente ganhou altitude até voarem entre fiapos gelados de nuvens. E Harry já não pôde distinguir os pontinhos coloridos que eram os carros, entrando e saindo da capital. Continuaram a sobrevoar os campos divididos em retalhos de verde marrom, estradas e rios que serpeavam pela passagem como pedaços de fita fosca e acetinada. — Que acham que ele está procurando? — berrou Rony ao ver que rumavam sempre para o norte. — Não faço ideia — gritou Harry em resposta. Suas mãos estavam dormentes e frias, mas ele não se atrevia a tentar mudar de posição. Havia algum tempo que estava imaginando o que fariam se vissem o litoral passando abaixo, se o dragão fosse para o alto mar. Sentia frio, dormência — isso para não mencionar a fome e a sede desesperadas. Quando, pensou ele, a fera teria comido pela última vez? Com certeza não iria demorar muito a precisar de alimento. E, se nessa altura, percebesse que tinha 3 humanos muito apetitosos montados em suas costas. O sol começou a baixar e o céu foi se tornando azul anil, e o dragão continuava a voar, cidades grandes e pequenas abaixo desaparecendo de vista, sua enorme sombra deslizando sobre a terra como uma grande nuvem escura. Todo o corpo de Harry doía com o esforço de se segurar no dorso do animal. — É minha imaginação — gritou Rony, depois de muito tempo de silêncio — ou estamos perdendo altitude? Harry olhou para baixo e viu montanhas e lagos verde escuros, acobreando-se ao pôr do sol. A paisagem parecia se tornar mais graúda e mais detalhada, enquanto espiava pelo flanco do dragão, e ele se perguntou se o animal teria pressentido a presença de água fresca pelos reflexos repentinos de sol. Descendo gradualmente, o dragão descrevia grandes círculos espiralados, visando, aparentemente, um dos lagos de menor tamanho. — Vamos saltar quando ele baixar o suficiente — gritou Harry para os dois atrás — direto para dentro d'água, antes que ele perceba que estamos aqui. Eles concordaram, Hermione com a voz fraca, e agora Harry pôde ver a barriga larga e amarela do dragão ondulando a superfície da água. — Agora! — Harry escorregou por um dos lados do dragão e se atirou, de pé, na superfície do lago. A queda foi maior do que estimara, e ele bateu com violência na água, submergindo como um pedregulho em um mundo gelado e verde, repleto de colmos. Bateu os pés em direção à superfície e emergiu sem fôlego. Viu então as marolas que se propagavam em círculos, onde Ron e Hermione tinham caído. O dragão não pareceu ter notado nada. Já estava a uns 15 metros de distância quando deu rápidos mergulhos sobre o lago para apanhar água com um focinho cheio de cortes. Quando Ron e Hermione subiram das profundezas do lago, cuspindo e tossindo, o animal já ia longe, as asas batendo com força para, por fim, pousar em uma margem distante. Harry, Ron e Hermione nadaram para o lado oposto. O lago não parecia ser fundo. Precisaram apenas abrir caminho entre os colmos e a lama em vez de nadar. E, finalmente, chapinharam encharcados, ofegantes e exaustos, no capim escorregadio. Hermione desmontou, tossindo e tremendo. Embora Harry pudesse ter deitado e dormido feliz, levantou-se cambaleando, sacou a varinha e começou a lançar feitiços protetores ao redor dos três. Quando terminou, juntou-se aos amigos. Era a primeira vez que os via realmente depois de terem escapado do cofre. Ambos tinham queimaduras feias nos rostos e braços, e a roupa chamuscada e rota, aqui e ali. Faziam caretas ao aplicar essência de ditamo Em seus muitos ferimentos, Hermione passou o frasco a Harry, depois tirou da bolsinha 3 garrafas de suco de abóbora que trouxera do chalé das conchas e vestes limpas e secas para todos. Eles se trocaram e, em seguida, beberam o suco sedentos. Bem, pelo ângulo positivo, disse Rony, que observava a pele das mãos tornar a crescer, conseguimos a Horcrux. Pelo negativo, neca de espada, completou Harry entre os dentes enquanto aplicava as gotas de ditano em uma feia queimadura, pelo buraco que o metal abrira em seu jeans. Neca de espada? Repetiu Rony. Aquele trairazinho safado. Harry tirou a Horcrux do bolso do blusão molhado que acabara de despir e depositou-a no capim em frente, refulgindo ao sol, prendia suas atenções enquanto bebiam o suco. Pelo menos, esta não podemos usar. Ia ficar meio esquisita pendurada no pescoço, comentou Rony, limpando a boca com o dorso da mão. Hermione olhou para a outra margem do lago, onde o dragão ainda bebia água. — Que acham que vai acontecer com ele? Perguntou. — Será que vai ficar bem? — Você está parecendo o Hagrid, disse Rony. — É um dragão, Hermione. Sabe se cuidar. É conosco que temos de nos preocupar. — Como assim? — Bem, não sei como lhe dar a notícia, continuou Rony, mas acho que eles talvez tenham notado que arrombamos o Gringotts. Os três caíram na gargalhada. E, uma vez que começaram a rir, foi difícil parar. As costelas de Harry doíam. Ele se sentia tonto de fome, mas se deitou no capim sob o céu avermelhado e riu até sentir a garganta doer. — Mas o que vamos fazer? — perguntou Hermione por fim, recuperando a seriedade depois dos soluços. — Ele vai saber, não vai? — Você sabe quem vai saber que sabemos das horcruxes dele. — Talvez eles fiquem apavorados demais para lhe contar — arriscou Rony esperançoso. — Talvez escondam. O céu, o cheiro da água do lago, o som da voz de Rony se extinguiram. A dor rachou a cabeça de Harry como um golpe de espada. Estava parado em um quarto mal iluminado e um semicírculo de bruxos o encarava. E no chão, a seus pés, ajoelhava-se um vulto pequeno e trêmulo. — Que foi que você disse? Sua voz estava aguda e fria, mas a fúria e o medo o queimavam por dentro. A única coisa que temia, mas não podia ser verdade, não podia entender como... O duende tremia, incapaz de fixar os olhos vermelhos muito acima dos seus. — Repita isso! — murmurou Voldemort. — Repita! — Meu senhor! — gaguejou o duende, seus olhos negros arregalados de terror. — Meu senhor! Tentamos impedi-los! Tentamos impedir os impostores! Meu senhor! Arrombaram! Arrombaram o cofre da família Lestrange! — Impostores! — Que impostores? Pensei que o Gringotts tivesse meios para desmascarar impostores. Quem eram? Era o garoto Potter e dois cúmplices. E levaram? Perguntou ele, sua voz se elevando, um medo terrível se apoderando dele. Diga-me, que foi que levaram? Uma pequena taça de ouro, meu senhor. O grito de raiva, de negação, irrompeu dele como se fosse da boca de um estranho. Ficou possesso, frenético. Não podia ser verdade. Era impossível. Ninguém jamais soubera. Como o garoto poderia ter descoberto o seu segredo? A varinha das varinhas cortou o ar e o clarão verde explodiu pela sala. O duende ajoelhado rolou para o lado, morto. Os bruxos que o observavam dispersaram-se à frente aterrorizados. Bellatrix e Lúcio Malfoy empurraram outros para trás ao dispersarem para a porta. E, repentinamente, a varinha baixou. E os retardatários foram mortos, todos, por lhe trazerem essa notícia, por terem ouvido falar na taça de ouro. Sozinho, entre os mortos, ele se movimentou furioso pela sala e os viu passar diante dos seus olhos, seus tesouros, suas salvaguardas, suas âncoras na imortalidade, o diário destruído e a taça roubada. E se... o garoto conhecesse as outras? Poderia saber? Já teria agido? Já encontrara outras? Dumbledore estaria na raiz disso tudo? Dumbledore que sempre desconfiara dele, Dumbledore morto por ordem sua, Dumbledore cuja varinha agora lhe pertencia e ainda assim estendia o braço da ignomínia da morte por intermédio do garoto. O garoto... Era certo, porém, que se o garoto tivesse destruído alguma de suas horcruxes, ele, Lord Voldemort, teria sabido? Teria sentido? Ele, o maior bruxo de todos, o mais poderoso, ele, o assassino de Dumbledore e de quantos outros homens insignificantes desconhecidos? Como poderia Lord Voldemort não ter sabido se ele próprio, o mais importante e precioso, tivesse sido atacado, mutilado? Era verdade que não sentira quando o diário fora destruído, mas pensou que fosse porque não possuía um corpo para sentir, sendo menos que um fantasma. Não, certamente o resto estava seguro, as outras horcruxes deviam estar intactas. Ele precisava saber, precisava ter certeza. Andou pela sala, chutou para o lado o corpo do duende ao passar, e as imagens ficaram borradas e queimaram em seu cérebro escaldante: o lago, o casebre e Hogwarts. Um nada de calma atenuou agora sua fúria. Como o garoto poderia saber que ele escondera o anel no casebre de Gaunt? Ninguém jamais soubera que ele era parente dos Gaunt. Esconder a ligação, as mortes nunca tinham sido atribuídas a ele. O anel certamente estava seguro. E como poderia o garoto ou qualquer outra pessoa conhecer a caverna ou penetrar sua proteção? A ideia do medalhão ser roubado era absurda.